ronca, ronca. Do pau comer. Still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today because of the Strokes. Mas é uma coisa impressionante isso aqui ao fundo, hein? Quentinho, fresquinho, recém-lançado. O príncipe da música etíope. Junto a um coletivo de gente completamente descacetada, descabelada, despirocada. No terceiro disco de um projeto intitulado Inspiration Information, já mostramos aqui um deles. Esse é o mulato Astaque. Vamos falar mulato, que fica mais próximo da gente. Tem gente que fala mulatu. Multi-instrumentista que caiu nas graças de quem gosta de música recentemente, já há algum tempo na realidade, mas participou de trilhas sonoras muito interessantes, Broken Flowers, e acaba de ter esse disco lançado lá fora. Mulato Astaque and the Heliocentrics. Gravado em pouquíssimos dias em Londres. E que corre o sério risco da gente mostrar as 14 faixas desse disco aqui hoje. Hein, JB? Seria lindo. JB com tiros curtos, né, Gil? De uma novidade fresquinha lá de fora, a gente cai de boca. Uma novidade muito fresca também, cantada em português. querer, buraco vira chão, deixa de ser. Muro sem cimento, só pra sentimento, mesmo sem palavra, mundo fala, deixa de ser. Seja lá onde for, deixa o sol te levar, te levar do lugar, vem pra cá. Sem ter luz ou luar, siga o brilho que for, te guiar só pra cá, meu amor. Sem retrato, esquecimento, deixa de ser. Põe lembrança na saudade, vira idade. Sinto sem maldade, castidade, deixa de ser. Ronca, ronca. Cavalheiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK30. Logo de cara quebrou copo de café com leite. Provo que era o tal, mas nada, nada banal. E a receita, meu querido, a velha não ensinou. Aí ao fundo, o novíssimo disco da banda de Brasília, Móveis Coloniais de Acaju, já disponibilizado no site da Trama. Confere, JB. Exatamente, tá lá direitinho, é só se cadastrar e baixar. Você que fez essa operação internética, como é que faz? Qual é o caminho? Qual é a bula? Rapaz, qualquer flamenguista consegue. É só entrar no site da Trama. Depois você vai embora, o Nando volta do Quênia. E a gente fica impregnado aí com esses negócios do Larro aqui, esses caquinhos, hein? Diz aí, JB, como é que é a história? Rapaz, pra baixar o disco inteiro, completo, todas as músicas da rapaziada dos Móveis. Isso, é molezinha. Entra no site da Trama, trama.com.br, se cadastra e baixa todas as músicas, encarte, lista e muito mais. Disco produzido pelo nosso amigo, uma referência para o Ronca Ronca, uma inspiração constante, o Miranda. JB, como é que nossa torcida participa do Ronquinho até meia-noite? Estamos ao vivo, hein? É molezinha, oifm.com.br, clica no Fale Conosco, Rio de Janeiro, e conversa com a gente. Temos várias promoções, mais adiante sinal verde para todas elas. Para quem está chegando agora, o João Boteco, estranhando a ausência de Nandão. Nandão está de férias, está no Quênia. De repente ele vai tentar mais uma vez um contato com a nave. Hoje vai ser meio complicado, hein, Gil? Porque parece que ele está numa área meio dominada por leões. Então, manja, né? A área quando é dominada por leão, o bagulho fica neurótico, né? Mas a gente vai tentar, e ele também está tentando de lá entrar ao vivo, diretamente do Quênia. Parece que tá fazendo umas gracinhas com umas primas do Obama. Manja figura, né, JB? Uma lenda, né? Chegou ali já se entomando. Vem cá, minha filha, não sei o quê. Eu sou o Nandão, do João Boteco. Vergonha, que vergonha pra nação rongueira, maluco. Mas enfim, Nandão está lá no Quênia e o Ronca Ronca, com as rédeas conduzidas por Dil Dil, uma lenda da operação de áudio do rádio brasileiro, e JB, outra figura assim absolutamente ímpar no rádio tupiniquim, né, Dil Dil? Eita, pior. Positivo. Alguma novidade aí, JB? Rapaz, tá chovendo e meio aqui, rapaz. É, chove em Salvador, não? Rapaz, Vanessa ali, a grande Vanessa ali, voltou dizendo que a chuva parou por lá. Olha só que beleza. Não, né? Chove mais na terra, aliás, de ACM. Aliás, dizem as informações aqui no João Boteco que tem uma lua de tirar pica-pau do oco sobre o Brasil. Só sobre o Brasil. Saindo, a Argentina não rola isso não. Ronca, ronca. We'll be right back.

Esse um que orienta desorientando do dia 12 de maio de 2009. Estamos ao vivo. Em oifm.com.br para toda a galáxia. E para o seu rádio em frequência modulada FM BH, Belo Horizonte 93.9, Campinas 94.1, Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Vitória 105.7. Que coisa, hein? Esse é um vinil transparente, eu mostrei um tico-tico já. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em oifm.com.br. O que diz a nossa audiência, JB? Rapaz, chovendo e-mail aqui. Igor Ferraz, tá ouvindo? O Queiroz lembra que hoje tem Paralamas no Jô. É mesmo, é? O Antônio Carlos lembra que em Briga de Saci não tem Voadora. Tem Genilson, de Santa Luzia, Minas Gerais. Bombando, bombando. Mais uma vez o caminho para a participação da nossa torcida, JB, por favor. oifm.com.br, clica no Fale Conosco, Rio de Janeiro, e conversa com a gente. Opa. Quem acompanha o Tico Tico, o site do Ronca Ronca na oifm.com.br, deve ter percebido como que a Wanda Melk foi o sucesso da semana, né, JB? É, rapaz. A moradia da van, vamos dizer assim, né, a turma que é transportada da faculdade, totalmente dominada pelos poderes do Ronca Ronca. Negozinho já foi. Quer camiseta, quer vir pro Rio, pra festa, quando é que o Ronca Ronca, a festa acontece em Caeté. Enfim, desorientação total na Wanda Melk. Mas a gente continua, porque essa turma também... né, às vezes é parafuso afrouxa, né? Então vai e volta. Então, hein, JB? A gente tem que estar com a campanha sempre no ar aqui no Ronquinha. A Wanda Melk, deixa o Melk ouvir o programa pela mãe do guarda. E na cola, no vácuo da campanha do Melk, nós vamos alavancar, ribrifar uma outra hoje, que tem como meta impregnar o Mourão. Manja o Mourão, JB? Mourão de Caxias. É, vamos falar dele daqui a pouquinho. Aí o fundo Damo Suzuki. JB, vamos falar do Rômulo Frois, cara? Vamos ele, lá. Ele fez a gentileza de enviar pro Ronca Ronca. Lançamento duplo dele, espetacular, uma carta, envelope todo cheio de chifra, tá vendo, Júlio? Rômulo Frois mandou diretamente de Pompeia. Mostramos Pink Floyd aqui ainda agora, que tem aquele negócio em Pompeia também, mas essa Pompeia aqui é outra. Tá sabendo, né? É, também não é aquele goleiro da América, não. Mas, JB, você já fez uma pesquisa aí, e qual é a principal informação que a gente vai jogar pelo ralo em relação ao Rômulo Frois? Rapaz, a influência do cara é nada menos que Nelson Cavaquinho. Eita! Mas o que que dizem aí? Dificilmente, não sei o quê, provavelmente, rapaz, a gente acha, parece que... Tem um site aqui todo bonitinho... Acho que parece que não sei, amanhã eu vou lá hoje... Dizendo que o som do cara... não vai chegar às rádios. Será que essa galera conhece Ronca Ronca? O CD é duplo e nós temos aqui uma pesquisa de muito tempo que informa que a oitava faixa de qualquer disco é sempre a melhor. Então, do disco do Rômulo Frois, que nós não ouvimos, simplesmente recebemos, e essa é uma ação costumeira aqui no João Boteco, nós vamos ouvir a oitava faixa do primeiro CD. São dois discos, uma embalagem apenas. Não vai tocar em rádio, não, é? Será? Disse sim. E nem... negou, disse não, depois jurou e saiu de madrugada. Tá danada, já danou. Nem nós dois, nem só. Quem bebeu todinha a chuva, quem o sol também chorou. Dessa vez acreditei que era amor. Ronca, ronca. Quem mentia, quem tomara, quem dizia cara a cara. Olha, manda em mim, me diz pra eu ir, que eu vou arrijar. Passou a me diz se eu sou, não sou. Minha hora tá na cara, a roda roda. Quem mentiu, jurou, morreu, pediu aos anjos do Senhor, fez novena e teve pena e me deixou. Quem bebeu veneno, quem tomou a bênção e se mandou. Olha, manda em mim, me faz feliz, socorro. Vai, vai, vai, vai, vai, não vou. Vai, vai, vai, vai, vai, que eu tô. Tô parado, tô ligado, tô querendo. Bem de leve quem tocou teu coração e te levou. Pode ser que, pode vir que eu te perdoo. Quantas vezes, quantos meses, quanto tempo já passou. Vai dizer que dessa vez não é amor. Quantas vezes, quantos meses, quanto tempo já passou. Vai dizer que dessa vez não é amor. Oi, FM. Muito bem, deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? I've got a strange feeling. Wow! Never felt like this before. Yes, I got the strangest feeling, baby. God knows I never felt like this before. You know in my life I get to jump in. Way to go. When my left eye gets to jumping, and my flesh began to crawl. I know you got some other view. It's kicking in my skull. I got this strange. Wow, I never felt like this before. You know in my left eye I get the jumping. God knows I never felt like this before. Help us, baby. Ronca, ronca. Everything I do, my baby know what just going on. I've got the strangest feeling, baby. Wow, I never felt like this before. You know in my left eye I get to jumping. Oi, FM. Queria dizer que eu, Jorge, por Deus e por São Jorge, sou feliz na vida. Eu e a banda do Zé Pretinho vamos chegar lá para animar a festa. Salve simpatia. Opa. JB, tem ouvinte nosso subindo pelas paredes com esse Buddy Guy aqui. Ele já se manifestou? Sem dúvida. Hein? Sem dúvida. É, JB, o Túlio já se manifestou? Túlio? É, não, né? Pede pra ele se manifestar aí, pelo amor de Deus. Vê se ele tá ouvindo o programa hoje. Túlio, vamos nessa. Mas tudo que existe mais moderno na tecnologia de comunicação, a UFM está colocando em prática para que a gente consiga receber a visita diretamente do Quênia, de Nandão, a lenda. Dil, será que ele já está conectado? É, alô? Alô. Opa. Fala, querido. Hein? Pô, tá dormindo, cara. Que isso, cara? Pô, aqui você sabe que são 3 dias. 48 horas de diferença. Certo. Chegou um pombo aqui dizendo que você tava cheio de gracinha com as sobrinhas, umas primas do Obama por aí. Cara, tem que te contar essa. Ah, não, namorando, você sabe, né? Vem cá, antes de você passar essa informação fundamental para a nossa audiência, estamos falando para o globo terrestre. O mais importante é o seguinte: você conseguiu os compactos que eu pedi para você aí no Quênia? Já consegui. Ah, é? Já embolsou? Amadou e Marian. Não, peraí, bicho, que Amadou e Marian, a gente já mostra aqui. O que eu pedi pra você só tem aí, naquela tendinha aí, pô. Mas esse Amadou e Marian você não tem, meu amigo. É assim mesmo, Gil? Tem essa... na Trax tem, meu amigo. Ah. Olha a voz do sequelado. Tem lá em Brasília, tem, meu amigo. Olha aqui, tá namorando uma das sobrinhas do Obama, é isso? Não, malandro, essa tem que te contar. Você vai contar? Tava aqui, né? Posso contar, não? Não, agora, hein, JB, vai contar no ar, assim? Não, peraí, deixa eu te contar. Rapaz, essa ligação do Quênia? Tava aqui, tá entendendo? Aí Nego Tapajós, que é o meu guia... Que é o nome do cidadão, da criança? Nego Tapajós. Falou, pô, vai ter uma festa na tribo vizinha, coisa e tal, vamos lá, ziriguidum. Falei, beleza, aí pegamos um elefante e fomos, né? Aí tudo bem, chegamos lá. Aí, porra, não conheci ninguém, fiquei ali no sapatinho, bebendo um leite de onça, tranquilo. Tava rolando ziriguidum, tambozada rolando solto. Guisado de rinoceronte. É, leopardo vinagrete. E eu só no leite de onça. Aí, malandro, uma gata, gatíssima, princesa africana me olhando. Aí, beleza, fiquei ali naquela, ficou me olhando, aí eu falei, porra, vou tirar uma onda, né? Falando palavrão assim, na lata. Ai, Night to Mirio, Nandão from Brasil, Ronca Ronca, Radio Showman, coisa e tal. Aí, malandro. Radio Showman, é isso mesmo? É, pô, tem que tirar uma onda, né? Ah, tá. Amadou e Marianne, coisa e tal, Nelson Mandela, Free, Simple Mind, essa coisa toda. Aí, rapá, acabei me embolando com a menina. Adivinha quem é a menina, meu? Nando... Peraí, adivinha quem é a menina? Não, peraí, vamos fazer tipo, você me ensinou a fazer isso no rádio. É o ensinamento de João Kleber, nosso ídolo. Vamos segurar essa informação? Vamos segurar, porra, porque o rádio vai, vai bombar. Vai bombar com essa informação. Vamos segurar essa informação, pelo amor de Deus. Beleza. A gente vai tentar mais uma vez colocar pra funcionar toda essa tecnologia da UFM pra você entrar exatamente passando a identificação dessa moça, coitada. Uma enganada, né? Coitada. É, você segura essa onda aí? Beleza, meu blog. Você tava tirando um Bernardinho? Não, eu tava ouvindo, porra, começou a tocar Bud Guy, sabe que blues me dá um sono, cara. You know I know. Tava tirando uma mima, hein? Tranquilo. Aqui são 48 horas de diferença. Daqui a pouco a gente volta com você, não. Hein, JB? Que situação, que momento, hein, meu amigo? Grande Nandão, é muita história. Quem deve ser a moça, cara? Hein? Rapaz, eu desconfio, mas não posso falar, hein? Ah, é? É. Que diz a nossa audiência? Rapaz... Se é que diz alguma coisa. Vamos dar um destaque aqui pra galera do Nordeste. Opa! Além da Vanessa ali de Salvador, que tá sempre aqui, temos hoje o alvinegro Charles Porto. Uma lenda. Isso. Rock for Masses, o blog dele, muita informação... É sinistro. Ele tá dizendo que o Omar Rodrigues é completamente doidaço. É. E tem mais. João de Deus de Natal. Ó. Ele tá dizendo que o Potiguar de Currais Novos. Olha. Vai pegar o Vasco na Copa do Brasil de 2010. Que espetáculo, né, rapaz? Nós vamos lá então, né? Vamos fazer uma caravana para visitar o nosso ouvinte. E vamos chegar junto lá para assistir esse clássico do futebol mundial. Na van do Melk. Opa! O Túlio já se manifestou aí? Rapaz, Túlio, cadê você, meu filho? É, rapaz, é o último degrau para um determinado mimo que eu estou querendo loucamente passar às mãos da nossa audiência, mas não estou conseguindo, então é a última chance. Vou vender essa bagaça aqui. O Aurélio de Fortaleza, você falando da turma lá de cima, pede para que a gente comente alguma coisa sobre o fotógrafo holandês Anton Corbijn. Mais adiante a gente fala um pouco do nosso colega. Túlio na área. E? Tá querendo ouvir um Rory Gallagher. Ah, tá. É possível? Por falar em futebol, JB, e o Maraca, que vai ficar fechado 3 anos? É, pra quê? Não sei também. Fazer obra, né? Coisa que eles fazem há 50 anos, negozinho vai só embolsando, né? 2 saquinhos de cimento, vai não sei quanto ali pro outro. É, 20 tijolinhos, não sei quem. Ferro, pá, 3 aninhos fechado o Maraca. É muita picaretagem, né, mano? Tem o nosso amigo aí, aquele um lá, o de Magé, pra ilustrar a parada? De novo, né? Thank you. É, o Big Boy pode ser também. Queria que eu ganhe também. Isso, tem que ter um negócio bom pra todo mundo. Até porque é um dinheiro público. Não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então, tem como dar uma margem que você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, tipo, ganha, todo mundo ganha. É lógico. Diga lá, JB. Rapaz, eu acabei trocando as bolas aqui. Quem tá pedindo o Gallagher é o Eric. Ah, tá. O Túlio marcou presença. Clapton? Não, provou. Ah, tá. O Túlio tá marcando chegou, né? presença, fala do Rômulo Frois e tá à disposição. Agora, quem não está à disposição é a Cat Power, que infelizmente foi confirmado um show apenas no Brasil, conforme nós falamos em primeiríssima mão terça-feira passada. A única apresentação do Cat Power no Brasa será dia 18 de julho, sábado, no Via Funchal, em São Paulo. João Boteco tentou dar um rasante, tentando unir umas pontas para ver se acontecia alguma coisa no Rio, mas realmente não houve nenhuma possibilidade. Então, a única chance é São Paulo, dia 18 de julho, no Via Funchal. E já mostrou várias faixas, já falamos pra Dedel do Dark Was the Night. Disco duplo muito bacana da Red Hot Organization. 20º disco da turma que há muito tempo, há 2 décadas, vem tentando alertar a humanidade sobre a AIDS. E Negozinho continua a pedir faixas desse disco. Já nem sei mais o que eu toquei aqui, mas o Grizzly Bear certamente nós não mostramos e vamos ouvir agora. Deep below the sea, darling, on deep blue sea. Deep blue sea, darling, on deep blue sea. And it was Mama that got drowned out in that deep blue sea. Out in that deep blue Ronca, ronca. Aí o fundo National. Já falei pra caramba, né, JB, desse disco. Tem o Anthony dos Johnsons, Arcade Fire, Beirut, Andrew Bird, Bon Iver, David Byrne, Cat Power, The Sambarists, Dirt Projectors, Kevin Drill, Feist, Grizzly Bear, que nós ouvimos aqui agora, Kronos Quartet interpretando a faixa título, Dark Was The Night. Vamos falar do autor dessa música daqui a pouquinho. My Morning Jacket, The National aqui ao fundo. The New Pornographers, Sharon Jones com Depp King, espetacular. Spoon, Yola Tengo. E toda a curadoria de comunicação, tecnologia da OFM reunida para que a gente possa trazer de volta ao Jumboteco a lenda do rádio brasileiro Nandão, gozando férias no Quênia, tirando onda com a camisa do Ronca Ronca. Ainda bem que ele garantiu os compactos que eu pedi a ele, porque só assim a rapaziada da Macula, a festa de música africana, vai me aceitar na próxima edição do Embalo em junho. Então é muita tecnologia pra gente trazer de novo o Nandão ao Ronquinha. Pode ser, Júlio? O que a gente faz aqui agora? Hein? Nandão tá na linha, não? Alô? Opa. Rapaz, a música é muito bom, hein, cara? É. Não dá soninho, não? Sharon Jones. Quer ouvir? Porra! Peraí. A boquinha na África fica bem sujinha, né, cara? Como é que é? A boquinha na África fica bem sujinha, né? Papo esse. E coincidentemente nós abrimos o programa com o Mulato Astaque, com a rapaziada descabelada de Londres, Heliocentrics, no projeto Inspiration Information, que é exatamente essa música aqui, um clássico de Shuggy Otis, aqui nessa versão da Sharon Jones, que pertence ao disco Dark Was The Night, e que o Nandão, diretamente do Quênia, quis ouvir. É isso mesmo? Pô, tem algumas músicas que dá vontade de chorar, né, cara? Chora aí, chora um pouquinho do Quênia, porque vai ser uma emoção que só o rádio pode passar pra gente. Chorada ser... aqui do Quênia? Dá uma choradinha aí. Não. Gil? Posso falar com o Gil, não? Pode. Gil, solta aquela parada aí, Gil. Tá ouvindo, não? Vai. Que esqueminha, hein, cara? Solta aquela parada disse, que faça o que aí, quiser. Gil. Eu disse, faça o que quiser. Eu tô me lixando pra opinião pública. Isso aí, meu amigo. É isso aí que eu te falo. Pra que eu tô me lixando porque vão falar lá nos Estados Unidos, amigo. Sabe com quem eu tô namorando, amigão? Vai dizer logo, vamos segurar essa informação. Para, Brasil! Não, vou falar. Fala com a Sharon. Sabe com quem eu tô namorando? Vandette Obama, amigo. Como é o nome da criança? Vandette Obama, prima do Barack. Vandette. Fazendo planos pra ir pra Nova York, ela já tá com green card, tá tudo certo. Agora eu vou entrar pra família, garoto, só te falo isso. Talvez eu não volte, hein? Nandão Obama, hein? É um nome bom. É, ótimo, excelente. Radio Showman. Como é que é o nome? É um cartão que eu fiz aqui, pô. Distribuí aqui nas tribos. O cartão diz o quê, cara? É, pode ser Nandão Obama, Radio Showman. Era Nandão Ronca Ronca, Way of Life. Cara, isso é brincadeira esse som aí, né, malandro? Puxa. Chega bem no Quênia? Porra, coisa linda, garoto. Olha só, preciso ir, cara. Manda um beijo pra Vandete, então, tá? Diz que a gente tá aguardando ela aqui pra fazer um ronca-ronca ao vivo com ela. Beleza. Só com música do Quênia. A gente tá indo pra Nova York semana que vem. Demorou. E qualquer hora a gente se vê aí. Boa viagem. Um beijo, JB, Júlio, todo mundo aí. Tô me lixando pra opinião pública. Um beijo, querido. JB. Ai, meu Deus do céu. Ih... Mas Dark Was the Night é uma canção original do Blind Willie McTell, um dos principais nomes do blues americano. Esse caboclo aqui, ó. I got the dark night blues, I'm feeling awful bad. I got a dark night blues, mom, I'm feeling awful bad. That's the worst old feeling that a good man ever had. I followed my brown from the depot to the train. I followed my fat brown from the depot to the train. And the blues came down like dark night shower rain. I drink so much whiskey, I stagger when I'm asleep. Drink so much whiskey, I stagger when I'm asleep. Aí o fundo Blind Willie McTell com a música Dark Night Blues. My brains is dark. O cara era bem chegadinho numa noite escura. JB, alguma informação? Rapaz, a torcida nordestina tá demais. É. Depois de Salvador, Natal e Maceió, agora é Fortaleza, rapaz. Teremos, na segunda hora do programa, um recado muito especial a um conglomerado totalmente zozó dela teto que ouve o programa em Fortaleza. Uma mensagem enviada pelo Edilson, o Leãozinho. Tá rindo o quê? O Lunguinha curtiu Buddy Guy e quer ouvir Jeff Beck. Aí o fundo Blind Willie McTell. Então, pra JB, as novíssimas gerações de ouvintes do Ronca Ronca sentirem a importância desse caboclo, ao fundo, há alguns poucos anos atrás, uma banda que a gente gosta muito gravou uma das canções do Blind Willie McTell. Que é, Gil? Pera aí, segura onde? Dá pra segurar? Good love, send me an angel down. Can't spare no angel, we'll spare your cheese and brown. What I knew, when loving, swear to God it must be best. For these Detroit women won't let Mr. Jack White rest. There's a crowd on the corner, wonder what could it be. One thing but the women just trying to get to me. I went down to the station, suitcase in my hand. All the women run crying, Mr. Jack, won't you be my man? Well, there was three women, yellow, brown, and black. Take a mayor of Detroit to pick which one I like. One of them half-chemic yellow, one of them Detroit brown. But a southwest dark skin sure to turn my temper down. Why, ticket agent, ticket agent, where did my baby go? Tell me what she looks like, I'll tell you what road she's on. Well, she's a long, tall mama, a mile and a half from the ground. She's a tailor-made mama, and she ain't no hand-me-down. Essa versão em compacto do White Stripes para a música Lord Send Me an Angel, de Blind Willie McTell. You better change that thing, you better leave married women alone. Coisa linda, né, meu amigo? Take my advice, let married women. Vamos ao Bolívia, Gil? Direto? Sem escala? Aperta aí, então, por favor. Oi, FM. E aí, Malval? Aqui é Haroldo, Henrique, Samuel, Lelo. Nós somos o Skank. Estamos com você no Ronca Ronca. Quer pedir uma música pra tocar no Ronca Ronca? Então pegue agora o seu Oi, envie uma mensagem de texto com Fale Ronca mais o seu pedido para o número 939 e ajude a fazer a desorientação tomar conta da Oi FM. Aí ao fundo o disco que abriu a edição de hoje do Ronquinha, Mulato Astaque. Mais um disco do projeto Inspiration Information, que junta pessoas, cada um atira para um lado. Sly and Robbie com Amp Filler, Horace Andy, e esse último é do Mulato com o pessoal do Heliocentric. Seu príncipe da música etíope. JB, alguma informação de última hora da nossa audiência? Rapaz, Nordeste em peso? Nordeste em peso. Chove torrencialmente em Maceió. Água pra dedéu. É mesmo, cara. É. O Felipe Xavier, figuraça que tá sempre aqui marcando presença. Não, desculpa. Fabrício Xavier. Pergunta onde a mulambada vai jogar. Pera na aí, rua, cara. Bariri? Peraí. Aqui a gente volta com a banda que foi em seguida do Mulato, Os Móveis Coloniais de Acaju. E falamos que o disco teve a produção do nosso amigo, referência, inspiração constante do Ronca Ronca, nosso queridíssimo Miranda. E é ele que está na linha com a gente. Boa noite, Miranda, tudo certo? Alô? É porque a tecnologia a gente gasta toda ela com Nandão. Caiu a linha, né, Dil? Caiu a linha? É isso. É assim, estamos ao vivo. A curadoria de comunicação e tecnologia da Oi toda aqui voltada para a ligação do Nandão do Quênia. Aí o Miranda entra de São Paulo. O que acontece, JB? Caiu. A linha cai. Esquecer o meu nome. Sou capaz de desaparecer. Sou capaz de qualquer sacrifício. Se isso for resolver, eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza de que estou no lugar errado. De que estou no lugar errado. Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza de que estou no lugar errado. Boa noite, Miranda, tudo certo? Opa! Maria Mansa? E aí, tudo na alegria, meu velho. Nossa, nossa. E por aí? Você tá numa... Estão me ouvindo? Tá, estamos tentando. Você tá numa rave, Miranda? Tá no lançamento do disco dos Móveis, é isso? Opa! Alô? Sim, estamos aqui. Oh, beleza, tava ouvindo. Agora voz de vocês vai sumindo. Melhorou agora um pouquinho. Agora sim, agora estamos juntos. Você tá em São Paulo, Miranda? Tô em São Paulo, no restaurante japonês, mandando vendo um toro. Toma um saquezinho. Não, só hoje só na água gelada. Ah, tá, entendi. Saque. Não sou muito saque, não. É, né? Entendi. É, mas a água gelada tá bom demais. Ouve aqui, Miranda, a gente está mostrando o disco dos Móveis, baixado do site da Trama, que o JB, nosso produtor aqui, conseguiu hoje. E a nossa audiência está completamente frenética com esse disco produzido por você. Então, seria possível você, em rapidíssimas palavras, dizer como que você conseguiu juntar o som dos Móveis Coloniais de Acaju num disco de relativas poucas faixas e apresentar uma coisa que realmente seduza os ouvidos dos brasileiros? Ou a pergunta é muito longa, não? Se é que ele ouviu, né? eu não tô ouvindo o que eu falo, mas eu entendi que vocês gostaram do disco, né? Fico muito feliz com isso, que a gente fez com muito carinho, desde maio do ano passado, trabalhando para chegar nele, e um trabalho de muita exigência de minha parte com eles. Cobrei muito o repertório, a gente trabalhou muitas músicas até chegar nesse repertório, muitas músicas foram dispensadas. O que eu tentei fazer foi focar o Móveis. Quem é Móveis Coloniais de Acaju? Porque eu sentia uma dispersão muito grande, onde algumas músicas soavam muito balcão, outras eram meio sambinha, outras eram pós-punk, mas nada parecia dizer o tempo todo quem eles eram. E eu tentei achar com eles essa cara, para eles levarem pro resto da vida uma... Saber quem são os Móveis Coloniais de Acaju no mundo inteiro, ser reconhecido por uma marca única. Eu acho que a gente conseguiu chegar bem perto disso, se não precisamente nisso, né? Mas você vê o que é comunicação, né? Ele certamente não ouviu a minha pergunta e ele respondeu exatamente o que eu perguntei. Isso que é o frenético da coisa, né? De como que um produtor consegue juntar as pontas todas e mostrar o som de uma banda com uma unidade, com alguma coisa nova e que tenha a cara. E essa é uma das principais funções do produtor. Ô Miranda, vamos fazer o seguinte, cara, vamos aguardar um outro momento seu fora aí do restaurante japonês, de repente numa outra terça-feira, para que a gente possa falar mais dos Móveis e de outras coisas também. Tô com o disco do Ricardo Coctus aqui, baixista do Pato Fu, que você também produziu para tocar ainda no programa de hoje, beleza? Tô aqui fora já. Agora sim. Aê! Agora melhorou muito. De gala. Ouve só. Se passar os meus segundos sem você, agora eu já nem sei se hoje foi anteontem. Me perdi lembrando teu olhar. O meu futuro é esperar pelo presente de fazer o tempo engatinhar. As composições são da banda, Miranda? Todas da banda e todas muito coletivas, assim. Eu, no começo, eu ficava até muito suspeito de como eles davam conta dessa coletividade sem líder. Isso não vai dar certo, cara. Eles não dá, sempre deu e dá mesmo. Tem que dar, né? É incrível, cara. Eles têm um equilíbrio muito bom entre eles. Parece que vai dar o caos, mas dali vem tudo. Eles são super organizados, muito trabalhadores, e não se mixaram em momento algum dos desafios que eu dava pra eles, né? Cobrava, essa música tá toda bagunçada, eu vou ali dar uma volta, quando eu voltar eu quero ver ela reestruturada. Os caras reestruturavam, várias opções. Muito bom, cara. Trabalhar com eles foi maravilhoso. Como é que você fala o título do disco, Miranda? Oi? Como é que é o nome do disco? Complete. Fala complete mesmo, então. Né? É, complete mesmo. Ouve só. O espaço é pra pessoa poder se sentir interagindo, sabe? Saquei. É meio esse tipo, porque como o disco é todo feito assim, todo mundo participando, todo mundo junto, acho que o público tem um papel muito importante também na história do Móveis, no estilo deles e tudo. O show deles é uma coisa de comunhão geral com a plateia, né? Total, né? Olha só, o disco tem 12 músicas. De um total de quantas faixas você chega nessa peneira, nesse funil, para 12 canções? Ah, deve ter ido perto de umas 30 para chegar nessa. Isso aqui tem mas outro... algumas não passaram de rascunho, né? Via com rascunho já não, isso aí não. Teve música, por exemplo, a Deus, que é a primeira música do disco, ela demorou para se formatar pro disco. Ele vinha com a música, vinha ou não, não sei, não tá fechando. Até que eles foram pra Europa fazer uns shows lá, aí voltaram com a música, assim, não, agora a gente achou a cara dela. E acharam de verdade. Muito bacana. Miranda, você é uma lenda da música brasileira, responsável... uma lenda e uma lenda da música brasileira, responsável por alguns dos discos mais referenciais da música brasileira nos últimos anos. Há muito tempo eu te paquero loucamente pra você vir aqui ao vivo e fazer duas horas de Ronca Ronca com as suas coisas, com as suas escolhas, com as suas opções. Há muito tempo eu quero fazer isso. Nossos encontros de rua, já várias vezes a gente conversou disso. Eu te garanto que a minha próxima terça-feira no Rio de Janeiro, que eu não tenho a previsão de quando vai ser, a noite é tua, meu velho. Então olha só, e agora não só eu que estarei te impregnando, não. O Brasil inteiro vai te impregnar para você vir ao vivo aqui. Levar altos sons doidos pra ouvir. Exatamente. Que todo mundo tá ligado que a Ronca vale tudo, né, velho? É isso aí, Miranda. Um beijo pra você. Muito parabéns, bom. Parabéns pelo disco. Eu falei, mas é um pouquinho antes de você sair do restaurante. Eu tô com o disco do Ricardo Cocto, baixista do Pato Fu, pra tocar. Ah, legal. Eu fiz também nas horas de lazer, assim. Foi a diversão, foi trabalho muito gostoso de fazer isso. Exatamente, aí. Exatamente, também com a sua produção que nós vamos mostrar ainda hoje aqui. Minha e do Barral, que também fez junto comigo, muito grande produtor lá de Belo Horizonte. Beleza, Miranda, obrigado, volta lá pro valeu, seu sashimi. Valeu, galera toda aí. Um abraço. Tudo de bom. Declarava não meu fio, cão latia pra ninguém. Se no amor só tive azar, tentei a sorte outro lugar. No bingo ganhei um disco do rei. Do cachorro ao jogo de xanda. Não vou apostar nessa vida de azar. Se ela pode ir mais além, deixa como está. Dessa sorte eu sou refém. Sem dezenas fiz um par. O amor não foi tão bem. Amigo, ente querido, fiador. Malas prontas, tudo ok. E no caminho, lado a lado, um passo errado, tropecei. Me levantei bem devagar, deixei de lado o mau olhar. Pensei em traçar a sina de um rei. Na moeda, o que vai dar? Nessa vida de azar, se ela pode ir mais além, deixa como está. Dessa sorte eu sou refém. Se dezenas fiz um par, o amor não foi tão bem. Lado B do disco, não, acho que é o lado A, sei lá. O que interessa é que os dois lados têm muito som, muito oriço, muito rock nas fugas enluaradas de todos vocês. Senhoras e senhores, meninas, meninos recém-nascidos, gestantes, andrógenos, sem opressão do Barabás! Like downtown, Marie.

Bom, não? Essa é uma edição do Jam na BBC, a primeira tiragem desse CD duplo, se não me engano, ele vinha com esse disco do Jam gravado ao vivo no Rainbow. JB, as promoções já estão devidamente azeitadas para a gente colocar na roda daqui a pouquinho? Vamos nessa. Lembrando, Cat Power em uma única apresentação no Brasil, dia 18 de julho, no Via Funchal, em São Paulo. JB, falamos aqui do disco dos móveis que você baixou do site da Trama e... Negozinho, desce a lenha em cima de mim, como se fosse minha responsabilidade colocar o podcast do programa no site da UFM. Porra, Maurício, libera o podcast pra gente baixar, não sei o que, babá. Há muito tempo eu falo dessa impossibilidade do Ronca Ronca gerar um podcast de todas as músicas que a gente apresenta aqui. Se o Dio ou se o JB, em seus devidos espaços de comunicação, quiserem fazer um podcast particular ali para seus amigos, namoradas, é tranquilo, muita gente faz. Agora, uma entidade, JB, uma instituição como a Oi, como a Sadia, como a Firestone, a Volkswagen, o Cruzeiro de Belo Horizonte, o Náutico de Recife, ou a Panera, existe? Acho que sim. Panera existe? Acho que não, cara. Mas enfim, alguma entidade, alguma instituição razoavelmente conhecida fizer um podcast de músicas não previamente licenciadas, negociadas, vai dar zebra e vai cair no que se costumou rotular com pirataria. Então, eu não faço porque eu não quero, não. Gostaria muito de que essa nhaca jurídica já estivesse resolvida e caminha para essa situação de um dia a gente realmente colocar o Ronca Ronca inteiro de hoje, com tudo que a gente mostrou, é disponível para a audiência baixar, não só ouvir como você ouve, né? Todos os programas são colocados para você ouvir, uns 6, 7, 8 ficam lá pendurados no site da Oi para você ouvir quando você bem quiser. Mas enfim, eu estou tentando já há bastante tempo trazer alguém dessa área para que com palavras... que tenham essa dimensão da lei, as pessoas possam perceber realmente qual é a importância dessa enhaca. Então, resumindo a história, uma entidade como a Oi FM, como a Oi, como qualquer uma outra que eu falei, se colocar um podcast como Ronca Ronca, a Oi tem. Eu poderia fazer perfeitamente vários podcasts com músicas, como eu disse, previamente negociadas, licenciadas. Mas não é o caso do Ronca Ronca. Nosso cardápio é muito amplo. Então a negociação seria inviável. Impossível você negociar o cardápio do Ronca Ronca e de vários outros programas. Então a BBC, o podcast, você entrar na BBC ou em qualquer rádio, em qualquer jornal que tenha essa ferramenta, as músicas que estão lá, elas são previamente negociadas. Ninguém, nenhuma instituição dessa vai colocar um podcast genérico, abrangente, absolutamente liberado. Não vai mesmo. A BBC, o que tem lá, tá na gaveta. Nenhum outro comunicador vai expor um podcast com músicas não liberadas. É mais ou menos por aí. Deu para entender, JB? Perfeito. O que mais? Rapaz, Rudá Almeida fala que adora o programa, fala da música que tem um refrão Deep Blue Sea, pede um abraço pro Gustavo Jobim, do Zumbi do Mato, e pro Maurício Gouveia, do Sebo Barato da Ribeiro, e pra sua namorada, Cariane. A minha namorada? Não, a dele. Ah, tá. Obrigado. É... Como é o nome da namorada? Cariane. Céu. E o Guilherme Medeiros agradece o CD que ele ganhou, diz que o CD tá fazendo sucesso na Austrália e lembra a volta do Leonard Cohen. É verdade, o disco já lançado no Brasil do Leonard Cohen, duplo gravado em Londres, ano passado. Em breve a gente vai mostrar, terça-feira que vem a gente mostra o disco aqui e provavelmente vamos colocar no ar uma promoção também com o disco Leonard Cohen. Eita. Mandar um abraço pro Gil Cabral, que fez uma interpretação da Nave do Ronca Ronca espetacular, colocada no site. E muita gente, JB, está querendo saber como enviar exatamente essa interpretação do Jumboteco. Já coloquei do Fabrício, coloquei do Gil. Então, um pouquinho mais do Jam, para eu passar o endereço da OFM, para onde você pode enviar esse desenho. Papelzinho do bom, caneta também, da boa. Envie sua arte para OIFM, programa Ronca Ronca. OIFM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48. Rua Jangadeiros 48, CEP 22-420-010. CEP 22-420-010. Ipanema, Rio de Janeiro. CEP 22-420-010, Ipanema, Rio de Janeiro. E o Mourão, JB? Ih, rapaz, grande Mourão, hein? Professor de matemática do André. Exatamente. Alô, Caxias! Como é que é? Alô, Caxias! A situação é a seguinte, a aula é André, não é? Isso. O André fica em aula até as 10h30. Eu coloquei o e-mail dele no site do Ronca Ronca. Ele participou no vácuo da promoção, da campanha... Promoção não, da campanha que nós fizemos aqui, a Van do Melk, lá em Caeté, perto de Belo Horizonte. E a gente conseguiu dobrar a mulambada dentro da van para que ele, o Melk, ouvisse o Ronca Ronca quando sai da faculdade. E aí o André de Caxias veio no vácuo com uma nova ideia. A aula dele vai até as 10h30 de matemática. Ele não tem a menor afinidade com a aula. E o Mourão, professor dele, não libera o André e nem permite que ele fique de headphone ouvindo o Ronca Ronca. Então, Mourão, a situação é a seguinte. A curadoria e a co-curadoria da OFM também se reuniram para que a gente alavancasse uma tentativa de solução para essa cipituca grave pra caramba, que envolve o ensino brasileiro. Isso é coisa que a gente fala aqui há muito tempo, né? A desgraça desse país é exatamente passa por aí. Tá preparado para a solução, JB, que a curadoria achou? Vamos nessa. Situação, esse é o Jam no Rainbow, que hoje é a igreja do Reino Universal do Macedão, do Bispo. Tá lá, você passa lá em Finsbury Park, tá lá escrito Igreja Universal, Igreja do Brasil, bababá, bebê, bibibi. Mas enfim, a curadoria, depois de reuniões exaustivas, chegou à seguinte conclusão. A curadoria não recomenda do André... Tá prestando atenção, JB? Claro. A curadoria e a co-curadoria não recomendam que o André seja liberado pelo Mourão. Como também não recomendam que ele fique ouvindo o Ronca Ronca pelo headphone. Qual a solução da curadoria, da co-curadoria com, né, professores, educadores? Foi uma trozoba fuderosa aqui no salão de reunião. Tu viu, não viu, Gil? Pô, gente pra dedéu, uma bebedeira, uma manguaça forte. Ninguém enchendo a caveirinha pra chegar a solução do André. Então a solução é a seguinte, André e Mourão. Em terça-feira que vem a gente vai falar com o Mourão, hein, JB? Faz essa produção? Pode deixar. Então a história é a seguinte, que de 10 às 10h30, na hora que o programa começa às 10 e até a hora que a aula termina às 10h30, o Ronca Ronca seja ouvido por todos da sala. E que durante essa meia hora, o Mourão tente criar, a partir do Ronca Ronca, uma terapia de grupo, para que os alunos e os professores venham se conhecer melhor. Tá entendendo a onda? A coisa da congregação, das pessoas se aproximarem mais, e o Ronca Ronca ali, turbinando. Momento batatada, The Jam. E que dessa reunião, desses 30 minutos, a turma, sob a liderança do Mourão, comecem a formatar e alavancar soluções matemáticas envolvendo o Ronca Ronca. Por exemplo, alguma equação que envolva molezinha, que o JB fala, as batatadas que eu falo, quantas vezes a gente vai dizer que vai entrar um papo pelo telefone e o telefone não entra. Isso é matemática pura. Então, durante essa meia hora que passa a existir esse congressamento dos alunos com o professor, e que a partir dali, uma nova matemática, a base do Ronca Ronca, seja formatada e levantada. Tu acha que funciona, JB? Claro, afinal de contas... Claro que sim ou claro que não? Claro que sim. Ah, afinal de contas, o mundo moderno só vai chegar... Prosperar. Só vai prosperar com uma educação dinâmica. Meus olhos fez blu-blu agora, JB. Terça-feira que vem, a gente vem com um novo capítulo dessa história do André, aula de matemática, e o Mourão, grande Mourão. Mas a gente sempre atrasadinho para Del, vamos falar do Túlio em seguida, muito atrasadinho. Ronca Ronca não tem pressa, não quer competir com absolutamente nada, mas olha que momento mais espetacular da gente ouvir essa música, intitulada O Sentimento Não Pode Parar. FM. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai! Aí o Ferdinando. Gil, vem mais um pouquinho com tudo pra mim aqui, por favor. Acho que nem aí não, ali. Ali é ele mesmo. Tá bom, tá bom. Esse é o disco do Ferdinando, o Friends Tonight, já lançado no Brasil. A música O Sentimento Não Pode Parar. Olha que momento espetacular da gente ouvir essa música. O disco já foi lançado há muito tempo. Quem era para conhecer, já ouviu, já baixou, já vendeu, já trocou. E só agora a gente mostra o disco do Ferdinando e com essa canção, O Sentimento Não Pode Parar. Diga lá, JB. O Fabrício Xavier, que tá sempre aqui marcando presença. Olha só, o JB, desculpe te incomodar, mas o Nandão vai voltar do Quênia com a Vandete. É Vandete, né? O nome da criança. Você fica fazendo essas gracinhas aí e neguinho vai mandar pedra em cima da gente aqui e tu vai ficar no bem bom. Não, agora aí é na sério. Sala de reunião da curadoria. Não, agora é sério. O Xavier tá comentando o disco do Franz Ferdinand. Gostou, perguntou o que você achou. Eu não achei, só ouvi essa música, O Sentimento Não Pode Parar, que eles fizeram de uma forma muito linda. Lembrando que amanhã, em ofm.com.br, relação completa das músicas de hoje. Nossa audiência em Fortaleza, como é que tá, JB? Rapaz, Nordeste em peso. Então o lance é o seguinte, o Edilson Leãozinho, nosso amigo, ouvinte querido de toda terça-feira, manda uma saudação especial para rapaziada cascuda de Nova Metrópole em Fortaleza. Olha o nome da turma, JB. Selma, Dora e Célia. Célia, Dora e Selma em Nova Metrópole em Fortaleza, recebendo nesse exato instante um beijo, uma saudação especial do Leãozinho. O Edilson. Preparado para muita emoção, JB? Manda. Preparado, Diogo? JB, você que é o nosso gestor para a qualidade de som, tá percebendo alguma coisa? Impressionante, né, bicho? Hein? Ele subiu e continua sendo nosso ídolo maior. Mas olha só. Sacou? Rapaz, não sei o que falo. Essa é a edição em vinil que a Sony lançou no Brasil recentemente, junto com Vinícius Cantuária, João Bosco tem uma safra, o primeiro disco de alguns nomes importantes da gravadora. E Chico Science e Nação Zumbi com Da Lama ao Caos vem no pacote. Nós fizemos uma promoção desse disco pelo site do Ronquinha. Foi uma desorientação total. Aí eu pergunto pra você, JB, sabe o que que aconteceu? Não. Nós fizemos um sorteio. Não tem jabá, favorecimento aqui. Não tem. Sorteio mesmo, gente do Brasil inteiro. E isso eu falo há 3 anos na OFM. A dificuldade que a gente tem em muitas situações, papo assim de 50%, 60% das promoções que a gente faz, não, a gente não tem o retorno. A pessoa participa, a gente manda um e-mail. Ou o e-mail está inválido, ou essa pessoa não responde. Em muitos casos, neguinho entra em contato uma semana, 2 semanas. Pô, eu soube que eu ganhei o ingresso para o Radiohead. É, você ganhou, mas tinha um limite para você responder em 2 dias. Essa pessoa participa da promoção 2 semanas depois. E no caso desse disco da Nação, aconteceu a mesma coisa. O primeiro e-mail não foi respondido e o segundo e-mail voltou como inválido. Sentiu a nhaca, JB? Uma pepita de primeira linha e neguinho dando mole, né? É, mas eu acho que não é dar mole, é uma fragilidade que existe na comunicação. As pessoas participam, mas não se asseguram, né, do que está acontecendo. Enfim, aí a conclusão é a seguinte. Hoje é dia 12. Sabe quem fez aniversário ontem, dia 11? Não. Completou 17 anos. Chegou na minha lata há 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, falou: Maurício, Ronca Ronca salvou a minha vida. Sabe quem falou isso? Não. O Túlio. Aí sabe o que vai acontecer? O quê? Ele vai ganhar esse disco. Tá certo. O vinil Túlio, que você faz, completou ontem, 17 anos, é teu, esse umzinho aqui. É jabá? É jabá mesmo. O que eu vou fazer? Solução linda, né? Resolvemos o problema de uma forma para engrandecer a nossa relação com a audiência do Ronca Ronca, resumindo a trozoba toda a um ouvinte de 17 anos, participante, que entra pela porta de saída do Estrela da Lapa, senão os seguranças dão dura, que não pode entrar abaixo de 18 anos, arruma umas encrencas cabeludas lá, mas que está toda terça-feira com a gente e vai espalhando a noção que ele tem de música, enfim. Então, Túlio, esse disco que, por sorte sua, 2 ouvintes deixaram escapar pelo ralo, é seu. A gente vai se comunicar para eu te dar e fazer uma fotoca sua com o disco. Beleza? Mais cedo um pouquinho, nós recebemos pelo telefone o Miranda, produtor dos Móveis, e comentamos que ele produziu também o disco do Ricardo Coctus, baixista do Patofu. Desse disco do Ricardão, a gente ouve uma música. Intitulada Amores Perdidos. Você vai encontrar amores perdidos, uma boa bebida, um bom lugar para as mágoas chorar. E para entrar, mostre o peito cansado e diga o quanto sem dormir, com saudade se está. E quando lá estiver, olhe à esquerda no fundo do bar. Guarde suas coisas e pegue uma ficha. O garçom vai mostrar a sua mesa, uma garrafa cheia, papel e caneta, se quiser uma carta mandar. Há um lugar no fim desta rua onde você vai encontrar um quarto vazio, é o silêncio. Vai falar, não tenha medo, não tenha pressa. Deixe o vento soar. sua carta levar, dizendo que se perdeu há tanto tempo que não sabe voltar, pedindo por favor, quando esta encontrar, esqueça o que passou e venha te buscar. Ronca, ronca. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Há um lugar no fim desta rua onde você vai encontrar amores perdidos, uma boa bebida, um bom lugar para as mágoas chorar. E para entrar, mostra o peito cansado e diga o quanto sem dormir, com saudade se está. Há um lugar no fim desta rua onde você vai encontrar um quarto vazio. Não tenha medo, não tenha pressa. Deixe o vento sua carta levar, dizendo que se perdeu há tanto tempo que não sabe voltar, pedindo por favor, quando esta encontrar, esqueça o que passou e venha te buscar. Oi FM. Ronca, ronca. Thank you. FM. O meu amigo Nelson Mota, ele tem aquele Manhattan Connection. Eu perguntei pro Nelson Mota, por que vocês não fazem o Inhaúma Connection? Não sei por quê. Porque... Mais uma, Diego, mais uma. O meu amigo Nelson Mota, ele tem aquele Manhattan Connection. Eu perguntei pro Nelson Mota, por que vocês não fazem o Inhaúma Connection? Não sei por quê. Porque... Rapaz, o meu maior sonho de consumo na atualidade, JB Dill, é uma caixa que acabou de sair lá fora. Não sei nem se ela já foi colocada no mercado, com 10 CDs, a obra completa e muito mais. 3 discos inéditos gravados ao vivo dessa banda aqui ao fundo, The 13th Floor Elevators, nosso ídolo Rocky Erickson. 10 CDs, os discos originais, repletos de sobra de gravação, faixa extra, o Diabo A4, três discos gravados ao vivo, absolutamente inéditos. Quem já viu, quem já criticou, diz que é uma joia, uma coisa absolutamente única esse lançamento da banda do Rocky Erickson. JB, o tempo passou, a gente não fez as promoções. Uma coisa doida, o João Boté completamente desorientado, de cabeça para baixo, ouvido arriado, aquela sensação de liberdade forte batendo na orelha. E agora, maluco? E rapaz? Pelo menos vamos passar as informações, né? Vamos lá. Amanhã tem show do Ed no Teatro Odisseia. Ed Mota? Não, Ed lá de Pernambuco. Ah. Rola participação especial do Rubinho Jacobina e abertura do Marco Suzano. Boa, programão, hein? Deu amanhã lá no Odisseia. Já no sábado, no Circo Voador, tem ninguém menos que Mad Professor. Eita, ferro. E ainda tem Sunny Pitbull, Babão, Eletrobase e mais uma galera. Sábado no Circo Voador. Então vamos fazer o seguinte, a gente não fez aqui a promoção pro Circo Voador. Nós temos 2 ingressos duplos para o Circo Voador, essa apresentação do Mad Professor, mas utilizando o outro e-mail, roncaronca@oifm.com.br. Por esse e-mail, roncaronca@oifm.com.br, você envia a mensagem: eu quero ir ao show do Mad Professor no Circo Voador, sábado. A gente vai sortear, entre em contato com vocês e os nomes estarão na bilheteria do circo. Boa ideia, JB? Bacana, lembrando que é bacana enviar um telefone para contar, os dados, exatamente, bonitinhos, sobrenome, olha, né? Olha o exemplo do vinil da nação, né? Também. Sem bobear, hein? Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? 3 minutinhos? Então, terça-feira, a gente volta mais uma vez. Obrigado ao Dil, mais uma vez obrigado ao JB. Um prazer. Atividade durante a semana, participe do Ronca Ronca. Faltam 3 minutos para meia-noite. Juca, 2 beijos para você. Bye bye, tchau. Okay. There's a guy in the house tonight that I know that y'all have watched for a long time. Me and Joe have watched him for a long time. We love him. We're going to do one of his songs because we love him. That's why. If you're traveling to the long country fair, where the wind hits heavy on the borderline, remember me to the one who lives there. She once was a true love of mine. See her hair's hanging long, flows and rolls on down her breast. Do you see for me that her hair's hanging long? Oh, that is the way I remember it. If you go when the snowflakes fall, where the rivers freeze and the submarine, see for me she has a cold so warm, well, of course I'm warm, to keep her from the howling wind. Together, my love, with you traveling in the cold country fall. Well, we'll get heavy on the border. Remember, be the one who loves her. She wants what's a true love. True love. Leon, the whole band, it's really good to see you again. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca, Ronca.